is true. We are invincible. Together we are strong. Just goes to prove nothing's impossible. We're back where we belong. Oh, been through the good times, been through the bad times, but now the time has come. We survived the course and arrived with the force. Now we're back in the blue. We're right on line, getting stronger with every day. And we're sure gonna prove our love this time, together every step of the way. Now we're back in the blue. We're right on top. Se o carro já tá andando, fica do jeito que tá. Ah, é? E como fica o planeta quando o efeito estufa aumentar? Você não pode, sozinho, acabar com a poluição do ar, mas pode regular seu carro para poluir menos. O que você não pode mesmo é esquecer do planeta. Cuidar bem do meio ambiente, todo mundo pode. Horas e 6 minutos. Ótica boa, nova simpatia, tradição. Vem pra ver, tô te esperando com um sorriso pra te ver sair. Com óculos de sol, óculos de grau, óculos pra perto, óculos pra longe, aqui é o ponto certo. Realizando sonhos pra te ver feliz, nós somos os melhores pra te atender.

as Mozart is born. 1761. At the age of 5, Amadeus begins composing. 1773. He writes his first piano concerto. 1782. Wolfgang Amadeus marries Constanze Weber. 1791. Mozart composes the magic flute. On December the 5th of the same year, Mozart dies. 2003, Wolfgang Amadeus is back on the floor. Macho Mozart. gentle night is when I search for the light. Pick up my pen and start to write. I struggle and fight dark forces and the clear moonlight without fear. Insomnia. Flash house. I can't get no sleep. Saia daí, tem um segundo bloco pra rolar ainda, hein? Você está ouvindo Flash House. Músicas em alemão.

gonna get you, baby.

Let's go, champ!